Carlos, o conceituado. É Moral Amapaense. Cabeça de boi, estás querendo te matar por quê? Te colocar uma cabeça que tu fazias por onde merecer. Tu só chegava em casa bêbado, mas bom de cama pra dormir. Tu sempre arranja uma desculpa se tua mulher te convida pra sair. No couro tu já não dá mais, porque a cachaça te acabou. Mas ela é de carne e osso, ela estava carente de amor. No couro tu já não dá mais, porque a cachaça te acabou. Mas ela é de carne e osso, ela estava carente de amor. A volta de Caminhão Carvalho, o sucesso! Esse cara está maluco, está querendo se matar. Subiu no alto de um prédio e de lá quer se jogar. Desce daí, seu cara doido, tu tá querendo aparecer. Te coloquei uma cabeça, não foi asas que eu botei em você. Cabeça de boi, estás querendo te matar por quê? Te colocar uma cabeça, tu fazias por onde merecer. No couro tu já não dá mais, porque a cachaça te acabou. Mas ela é de carne e osso, ela estava carente de amor. No couro tu já não dá mais, porque a cachaça te acabou. Mas ela é de carne e osso, ela estava carente de amor.